As duas Ave Marias, a de Gounod e a de Schubert, tocas algum? Só a de Schubert. Nesse violão aqui não dá. É, o teu dedo aqui, acredito que o dedo já está até doendo, não é? É, mas não dá nessa corda aqui, não dá mesmo, tem que ser mais. Só... Ah, o se ela perguntar, que não tem gravação dela aí. Se ela perguntar, que mais coisa. Não, realmente esse é o nosso celular. Dessa 2 horas da madrugada, de uma noite de lua cheia. Não veio violão.